gostaria de caçar o Bin Laden? É sério. Esquece os peixes pequenos, esquece a máfia. Ninguém se importa com um monte de italiano gordo, nem com 2 dezenas de assassinatos por ano. Eu estou falando sobre ir atrás de monstros de verdade. Aqueles que matam milhares, que matam à distância e treinam fanáticos para matar, mutilar e devastar. Saia pelo mundo e acabe com eles, Frank. Faça isso pelo seu país, pela própria civilização, com todo o apoio do governo. Una os recursos militares da América com essa coisa que você criou e use naqueles que realmente merecem. Cássios, Mátios, desapareça, aterrorize-os. Talvez você devesse ter feito isso desde o começo. Da derrota. Em março de 2004, era lançado nos Estados Unidos Punisher 1. Com os roteiros de Garth Ennis e Lewis LaRossa, o primeiro título genuinamente adulto de Frank Castle, publicado pelo selo Max da Marvel, uma linha editorial criada em 2001 que apresentava conteúdo explícito e marcava a saída da Marvel do Comic Code Authority e a adoção de um sistema próprio de classificação de revistas. Essa série durou exatas 60 edições e alguns especiais, e acaba de ter seu primeiro volume publicado pela Panini, compilando em edição de luxo as minisséries Born, que aqui foi batizado como Nascido para Matar, e Punisher 1 ao 12. Sempre faz, jagunçada. Eu sou o Luig, e para me ajudar nessa missão de busca e destruição, eu tenho o prazer de receber o Homem de Pedra, o General Reginaldo Zakharov. Opa, e aí? E o mercenário mais casca grossa de Minas Gerais, Mauro Barracuda. Forjado no fogo da guerra. Não sai daí que nossa pequena operação clandestina aqui pretende matar 2 alvos, os Arcos no Princípio e o Inferno Irlandês. Não sai daí. Um simples pai de família. E um dia, levou a esposa e os filhos para um piquenique. E por acaso, ou destino, dependendo do que você acredita, presenciaram uma execução da máfia. E quando eles descobriram, só o Castle sobreviveu. Desde então, ele tem eliminado uma família mafiosa após a outra. Para esquentar o fuzil, a gente precisa dar umas pinceladas sobre o histórico da publicação no Brasil. Não parece, mas em setembro próximo, está fazendo 15 anos que o primeiro número da icônica revista Marvel Max, da Panini, foi publicado. Essa revista rendeu 81 números e foi publicada entre 2003 e 2010. E assim, quando eu indicava para alguém essa revista, eu dizia, é a Vértigo da Marvel. Cara, só que olhando em retrospectiva, não tinha nada a ver, né? Porque a pegada da Marvel sempre foi no sentido de trabalhar personagens do seu catálogo numa abordagem mais adulta, né? Na Vértigo já era o contrário. Isso, a gente discutiu isso no 7 Jaguns 40, do Livros da Magia. O pano de fundo passava bem longe do casting de super-heróis do universo DC tradicional, né? Vocês acompanhavam a Marvel Max? Ah, eu acompanhava. Principalmente essas do Justiceiro eram as minhas favoritas. Era um negócio muito diferente pra época, né? Esse nível de violência e seriedade, né? Nas histórias em quadrinhos. Então era bem legal. De vez em quando o Mix... Faz tempo que não acontece, mas de vez em quando o Mix, ele, sabe, encaixa, assim, uma sequência de bons títulos e, olha, eu acho que umas 50 edições aí, Marvel Max conduziu muito bem, cara, tinha muita coisa boa, assim. A revista se perdeu, né, um pouco na reta final, justamente por falta de material, né? O selo Max foi acabando aos poucos. E ele era sucesso de vendas, né? A Panini empurrou minisséries da linha convencional, do selo Marvel Knights, né? Que era uma versão intermediária, nem tão juvenil, nem tão adulta, né? Mas aquele comecinho, como você bem disse, era, cara, era demais. Tinha o Luke Cage do Lazarello, né? De partida, tinha a Viúva Negra do Greg Rucka. Eu não sei se é cisma minha com o Lazarello, mas esse Luke Cage era um negócio que eu não gostei, acho que desde a primeira edição que eu li. Era diferente, era... Mas era o Lazarello, cara. É a mesma coisa de máfia baixo nível que ele escreve lá. Eu não me agradou, não. Cara, era assim, era um título assim que você chegava e disse, não, é aqui, ó, é diferente. Puf, aí jogava um Luke Cage que, pô, não tem nada a ver, né? E assim, eu acho que esse Luke Cage, assim, deu o que falar, tanto que o Bendis ressuscitou ele, né? Trouxe ele pros Novos Vingadores, né, também. Tem o Thor Vikings, né, que na época era bem polêmico também, assim, você vê uma história adulta do Thor, né? E assim, o Garth Ennis também aqui, ele gosta de sacanear super-herói, né? Eu acho que o carro-chefe mesmo da revista, por muito tempo, foi o Alias, né, do Brian Bendis. Uhum. E o meu favorito, o Poder do Supremo, né, de Straczynski e Gary Frank, que acaba de ser anunciado que vai ter uma edição definitiva pela Panini, né? Mas assim, o Justiceiro Max só começou a sair mesmo em Marvel Max a partir da edição número 41, né, no quarto arco, A Volta dos Que Não Foram. E seguiu até o fim da revista, né? Na realidade, os três primeiros arcos, né, foram publicados na mensal do Demolidor. E a primeira parte, assim, no princípio, saiu na edição número 14, cara, e era outro gibizaço, né? Tinha um Demolidor do Bendis, né, e o Justiceiro Max do Ennis. Mas isso não vem ao caso agora. Mauro, dá uma palhinha pra gente aí sobre o estilo Garth Ennis de fazer quadrinhos. Quem é Garth Ennis? Garth Ennis é um autor de quadrinhos que ou você ama ou você odeia. Ele é nascido em janeiro de 70 na Irlanda do Norte. Ele se notabilizou pela utilização do humor negro e da extrema violência para compor as suas histórias, né? Uma pegada bem original, principalmente para a época em que ele foi escrita, né? Ele começou numa revista chamada Crisis, que era uma subsidiária da 2000 AD. A primeira historinha dele era o Troubled Souls, já abordava a questão de violência, do ira, do conflitos na Irlanda. Foi muito bem, ele foi crescendo rápido na revista. Logo ele passou para a principal e começou a escrever Juiz Dredd, que era o carro-chefe da 2000 AD. Dali ele foi já para Vértigo, escrevendo o Hellblazer, que para mim é meu arco favorito do Hellblazer, são as histórias do Garth Ennis. Na DC ele escreveu também Hitman, que é bem legal, alguns outros personagens menores. Depois ele foi para Marvel. Na Marvel ele revitalizou completamente o Justiceiro, estava vindo das piores fases, eu acho que das piores não, da pior fase dele, aquela época que inventaram dele ser anjo, e o N chegou e falou, vou fingir que nada disso aconteceu e vou dar a minha pegada. Ele já começou com uma história que virou antológica, que é o arco lá da Mama Gnute, que o Justiceiro enfrenta o Russo, muito foi aproveitado naquele filme com o John Travolta, com o Thomas Jane. E na Marvel ele escreveu também Motoqueiro Fantasma, e de lá ele escreveu Nick Fury também. Depois ele começou a fazer trabalhos mais autorais, não pude deixar de falar. Ele é o autor The Preacher, que eu acho que é a obra mais conhecida dele. Ele ganhou Eisner de melhor roteirista, e a série ganhou de Eisner de melhor série contínua. O Preacher também é uma série que tem muitos seguidores, tem muita gente que gosta, foi adaptado para televisão, e hoje em dia ele tá com a série The Boys. E aí, Reginaldo, tu gosta de Garth Ennis? Tô perguntando porque o Reginaldo é a única pessoa no mundo que eu conheço que não gosta de Preacher. Cara, o Mauro falou não tem meio termo com o Garth Ennis. Eu acho que eu sou exatamente isso, meio termo com ele. Eu não amo Garth Ennis. A escrita dele não é a minha favorita, não me atrai assim, mas eu reconheço o valor dele em alguns trabalhos e outros eu realmente não gosto. Mas é uma questão que eu já falei até pra vocês de gosto pessoal, não me agrada. Como o caso de Preacher, né? Ele não me agrada mesmo, assim, eu até acompanhei durante um tempo, uma hora me perdeu e abandonei, eu nem li até o final. O Hellblazer dele eu acho fantástico, fantástico, eu acho que é meu trabalho favorito do autor, assim, adoro mesmo, assim, eu acho icônico pro personagem, assim, acho que também acho, se parar pra pensar, um dos melhores arcos do Constantine, assim, só que paro por aí, não é tudo que eu gosto, cara. Essa violência gráfica que ele põe, assim, eu acho que me cansa, uma hora me perde, assim, né? Eu entendo até o atrativo, mas uma hora me perde, não tem interesse. E eu acho que ultimamente, principalmente nessa série The Boys dele, eu acho que ele partiu pro escracho, assim, pra chocar por chocar, só assim, sem... Eu acho que ele patina. Aí eu acho realmente que não vai pra lugar nenhum. Mas isso tá muito mesmo embasado em gosto pessoal meu, cara. Reconheço isso. Tem gente que ele agrada e ele não me agrada tanto, não. Quando ele tenta fugir um pouco dessa temática, assim, eu acho que ele faz coisas boas. Ou pelo menos que me agradam mais, né? Mas quando fica nisso daí, me perde, cara, assim. Eu acho que o Lee Preacher, numa hora certa pra eu gostar, assim, que era no final da adolescência, começo da universidade e tal. Era difícil pegar material, assim, adulto vértigo, né? Nessa época, o Preacher, quando foi lançado aqui no Brasil, era metal pesado, assim, cara, era difícil, eram as edições caras, né? Isso, sei lá, o Wiz 97, 98, uma ediçãozinha de 25 páginas, custando R$7,90, né? Já nessa época, assim, era muito caro esse material. E, assim, eu fui aos poucos tomando contato, assim, eu conheci o Garth Ennis com um amigo meu que ele era dono do sex shop. Eu ia lá no sex shop só pegar as revistas emprestadas com ele. Aí eu conheci, por intermédio desse meu amigo, o Preacher e esse Hellblazer do Garth Ennis, cara, e eu me apaixonei nessa época, assim, pelo estilo do Garth Ennis, assim, e aí, como eu disse, eu conheci na hora certa, né, pra gostar dele, né. Talvez se eu fosse ler esse material hoje, talvez eu não gostasse tanto quanto eu gostei nessa época. Eu acho que tem muito disso, né. Eu acho que, por exemplo, você conheceu o John Byrne, assim, nos idos dos anos 80, nos idos dos anos 90, é bem diferente você conhecer hoje, sabe? Você fica aquela memória afetiva. E é o que é isso, Garth Ennis pra mim. E eu acho ainda que existe dois Garth Ennis, sabe? Eu acho que existe esse escrachado que o Reginaldo falou, e eu acho que existe também um Garth Ennis mais a sério, né? E você percebe pela introdução que ele escreve nesse volume da Panini, de certa forma ele se ressente um pouco por ter exagerado na piada, né? No Justiceiro Marvel Knights, e nesse Justiceiro Max... É mais ou menos uma reviravolta, né? Assim, ele repensando algumas coisas, assim, é uma série bem mais séria, assim. Hoje em dia eu digo que é meu trabalho favorito do Garth Ennis é o Justiceiro Max. E você vê que ele diz nessa introdução que ele, na época, ele foi morar em Nova York e ele meio que testemunhou também o que aconteceu, né, em 11 de setembro de 2001, né, o atentado terrorista derrubou as Torres Gêmeas. E isso, assim, foi uma época que os autores espelhavam muito as suas produções com esses acontecimentos. O Frank Miller cometeu Cavaleiro das Trevas 2, ele dizia muito que isso mexeu com ele. Teve aquelas edições em silêncio, né, aquele mês do silêncio da Marvel. E Garth Ennis foi um desses caras, né, mas felizmente ele converteu esse sentimento assim, para um trabalho bem honesto, né? Eu concordo com o Regi na questão de que o Ennis se perdeu no final mesmo. Ultimamente não tenho gostado das coisas dele. Eu acho que quando ele exagera demais também, só por chocar, estilo Azarello, ele me pede. Mas eu ainda dou todo o mérito para ele por ele ter, na minha opinião, né, as três melhores fases de três personagens que eu gosto, que é o Hellblazer, é o Constantine, o Justiceiro e o Motoqueiro Fantasma. Eu gosto bastante daquela história dele do Estrado para a Danação. Eu acho uma pegada bem divertida que ele fez aí pro Motoqueiro Fantasma. Sem falar que eu gosto também bastante daquele ritmo que ele fez para DC. Tem uma historinha dele que é uma homenagem ao Três Homens em Conflito, que é muito boa, vale muito a pena ser lida. Cara, acho que é uma das melhores coisas. Acho que no top 3 meu, acho que tá o ritmo mesmo. Cara, é fantástico. Uma pena que isso não saiu aqui na íntegra, né? E durou, acho que 60 edições também, por aí. Tal como o Justiceiro Max e o Preacher, né? Que foram 66 e alguns especiais. E eu não podia deixar de passar. Quem que... O Luigi deve achar que o pai dele tá escutando, né, o podcast, pra vir com essa história. Não, eu ia na sex shop, mas era pra comprar a revistinha. Falou, quem que você acha que você tá enganando, meu amigo? Cara, não, acho que eu me expressei errado. Não era sex shop, não. Era videolocadora de só de filme pornô, pô. Por sinal, eu conheci esse cara por intermédio de Yuri, cara. Reitero o que eu disse. O cara voltava de lá com 10 VHS, duas revistinhas em cima e falava, pai, fui buscar as revistinhas. Local interessante para um encontro. Eu não sabia que era um homem religioso, Castle. Pois bem, olho por olho. Se me lembro bem, isso não faz parte dos 10 mandamentos. E uma coisa a gente precisa dizer sobre essa série, né? O Garth Ennis imaginou cada arco como um filme de Justiceiro. Assim, quando eu li nessas mensais, eu não tinha essa noção, porque a leitura era fragmentada, né? Mas quando você lê no modo one shot, como a gente viu agora, né? Assim, as transições de um capítulo para o outro, fica muito claro, né? Cada arco vira um filme do Justiceiro, um filme na minha opinião, do jeito certo. E esse efeito, acho que é levado a cabo não só pelo roteiro do Ennis, né, mas sobretudo pela direção artística do título. O que você acha dessa estrutura de Justiceiro Max, Reginaldo? Sempre um quadrinho mais adulto, ele funciona bem com esse traço, assim, pouco convencional, assim, né? Então, eu acho válido para a proposta, assim, né? Embora, assim, nenhum dos dois artistas aqui eu acho fantástico, assim, falar, nossa, que espetacular. O primeiro arco eu acho melhor a arte que o segundo, eu pelo menos me agradou mais, você vê, assim, uma composição melhor, até a fisionomia dos personagens, assim, ele tá dando personalidade para eles, assim, já no visual. O segundo eu acho, eu me perdi uma hora também no meio de tanto irlandês, assim, irlandês boca suja, bocudo, metido a fodão, assim, me perdeu uma hora. Não reconhecia mais, assim, porque também tem bastante personagens no segundo arco. Mas eu acho legal, eu acho que eles também tentam dar sempre um formato, assim, wide, né? E hoje a gente tá vendo muito utilizado, principalmente pelo King, assim, né? Lá com o Mitch Gerads, aquele grid de 9 quadros, né? Doomsday Clock também é assim. Esse é mais, assim, vamos falar, mais widescreen, assim, né? Então, acho, pra proposta, eu acho muito legal, cara. Cara, eu gosto do jeito que foi feita essa divisão. Realmente, tinha que ter adaptado qualquer filme do Justiceiro que pegasse um arco desses e seguisse. Seria um puta filme, muito melhor do que o que foi feito com o personagem. E até, quem sabe, pra série, né? Se eles se inspirarem em seguir por aí, daqui por diante, seria bem legal fechar cada temporada com um arco, mais ou menos, aí da série Max, teria muito público. E você quer saber, talvez até encaixe mais em série, que você não precisa ficar vinculado com bilheteria, pode ter uma temática mais adulta. Então, seria realmente legal se... Eu sei que o John Bertal lê isso, né? Ele já postou várias fotos no Twitter, lendo o material do Justiceiro Max, mas seria bom também se o showrunner e os roteiristas lessem e se interessasse em seguir por esse rumo. Cara, eu tava vendo aqui a arte aqui que o Reginaldo elogiou, que ele gostou mais do Lewis La Rosa, primeiro arco, no princípio. E, cara, é foda o justiceiro dele. Cara, é um monstro, né? Assim, ele é um grandão mesmo, né? Você vê que na página 170, cara, ele tá no escuro, tá naquela cena do interrogatório. Cara, ele parece o Mike Myers, velho. Tem hora que ele parece um Clint Eastwood, assim, bombadão, né? Cara, exatamente, um cara. Mesmo. Na página 160, ele tá a cara do Clint Eastwood no Gran Torino. Só que Isso. Cheio de esteroide, mas é mesmo cara, quando eles dão, né, só a luz do interrogatório no rosto dele e mostra, né, o rosto cheio de ruga, cheio de cicatriz, né, um cara que passou por tudo que ele passou, o cara tá idêntico o Clint Eastwood. Eu ia deixar isso pra falar no final, mas eu acho que é interessante comentar isso agora, porque eu tava comparando, sabe, essa edição que a Panini lançou com a versão americana. O mesmo conteúdo, né? Bourne no princípio e Inferno Irlandês. Mas a diferença é que no americano tem extras, assim, que tem o estudo de personagem do Lewis La Rosa, do Leandro Fernandes e do Derek Robertson. E aqui não foram reproduzidos, né? Inclusive, nesse material extra, tem fotos, assim, publicadas que o Derek Robertson usou como referência para fazer os layouts do Inborn, né? Da Guerra do Vietnã, fotos de helicóptero, fotos... Cara, é fantástico esses extras, sabe? E cada um desses artistas tem comentando, assim, o que eles pensavam ser justiceiro. E tem os estudos do Lewis La Rosa e, cara, é muito bonito, cara. É uma pena, né? É aquela coisa, né, que a gente já comentou em vários podcasts, né? A Panini só publica material extra, capas, no máximo uma introdução, um pós-fácil, alguma coisa assim, mas coisa de material relevante sempre deixa um pouco a desejar. E, assim, mas eu gostei mais da arte do Leandro Fernandes. Leandro Fernandes é um artista argentino, ele é da escola do Eduardo Risso. Ah, não sabia não, bacana. É o tipo de curiosidade, né, de trazer mais sobre os artistas, sobre os estudos, sobre o contexto, né, que valeria a pena, principalmente para esses encadernados que estão custando um rim aí. Pois é, cara, muito caro, né, e ainda pelo menos tem um glossário bem legal, que eu acho que também saiu na época na revista Marvel Max, e Nascido para Matar, né, o Bourne. Mas, cara, eu acho que um materialzinho extra, assim, comentando, assim, algumas referências, sobretudo no segundo arco, aquelas questões sobre o Ira, né, várias referências que o Garth Ennis disse, e assim, se o leitor não for atrás, meio que passa despercebido se você não tem um certo conhecimento histórico sobre isso, né? Se você não tem uma curiosidade. Mas, assim, era uma coisa que enriqueceria, né? Um encadernado que já é muito caro, né? Meu, e se vem no encadernado original, né, cara? Não tem porquê. Pois é, não tem, não tem, não tem mesmo. É pura, assim, preguiça. É ignorar o leitor e falar, eles vão comprar de qualquer jeito e tá bom, manda isso mesmo, cara. Porque é uma sacanagem, cara. Ainda bem que não fizeram isso com Planeta Hulk, cara. Porque o encadernado do Planeta Hulk, ele é idêntico ao americano, cara. Igualzinho. E é cheio de extras, assim, né? Que eu também acho que enriquece só, assim, né? Ainda mais esse estudo de personagens, foi o que eu falei. Não só o justiceiro do arco no princípio, que é legal demais mesmo, assim, a forma, a construção do personagem, assim, o visual, mas também cada um dos bandidos, cada um deles tem também uma personalidade visual, assim, bem legal, cara. Assim, que se realmente tinha, assim, aqueles esquetes, né, de personagem, porra, cara, é sacanagem não publicar, cara. É, realmente, se eu soubesse, eu teria comprado o americano, cara. Não teria comprado esse nacional, não, porque eu não sabia mesmo, cara. Agora, uma das coisas que eu mais gosto nessa série Max, assim, eu acho que em todas as fases do Garth Ennis, à frente do Justiceiro, é o Tim Bradstreet, né, que é o capista, né, oficial. Eu acho que, assim, ele tem tanto peso assim, nessa publicação, nessas publicações, quanto deve guardar as suas proporções como um Dave McKean, né, que ele dá a identidade da revista, né. E, cara, eu acho fantástico esse Justiceiro do Tim Bradstreet, né, ele que é um norte-americano do estado de Maryland, né, ele mora com a esposa em San Diego, na Califórnia, ele tem 51 anos, e o início da carreira dele, assim, foi como capista, lá atrás daquela revista mensal do Gavião Negro, que a gente comentou, do Timmy Truman, né? Esse material que a gente comentou no 7 de agosto, número 30, no comecinho do ano. Ele começou a despontar mesmo, assim, foi nas capas do Hellblazer, né? No rumo do Warren Ellis, que a Panini tá publicando agora. E essas capas do John Constantine, inclusive, lhe renderam uma indicação ao Eisner em 2002. E outra curiosidade, ele foi artista conceitual em Blade 2. Ele fez a capa do álbum A Matter of Life and Death, do Iron Maiden. E, cara, eu acho, como eu disse, eu acho bastante identificável o estilo dele. É daquele que você bate no olho e você já sabe de quem é a arte. Ele vai na pegada, assim, fotorrealista, mescla fotos posadas com lápis e nanquim. Cara, eu sou fanático por essas capas dele. Vocês gostam do Bradstreet? Cara, é bonito demais a arte. É, você falou, parece que você tá vendo uma foto, e uma foto foda que capta o momento que eles querem passar com a série. Né? Eu tava aqui revendo as capas, pelo menos esses extras, né, estão aqui na edição da Panini. Pô, a capa do Max 7, já do Inferno Irlandês, tá um bar O'Malley's, né, uma pint de cerveja preta, e o Punisher com os braços cruzados, tipo, ele lá no meio do antro da máfia irlandesa. Cara, é muito realista, é muito bacana essa capa. A anterior também, que ele tá de costas, com a jaqueta de couro, olhando pros mafiosos. Cara, você vê até a textura, né, da jaqueta, é muito, muito bem feito, eu gosto pra caramba. Só para contabilizar que ele fez mais de 100 capas pro Justiceiro. Ele fez as 12 edições da Max série Bem-vindo de Volta, Frank, né? Ele fez 37 da série subsequente, Marvel Knights, e fez 60 dessa versão Max, né? E o curioso, uma coisa que você disse agora, eu li uma entrevista dele, ele falou isso, assim, o curioso é que por falta de um direcionamento editorial, antes de Justiceiro Max, ele nunca tinha tido acesso aos roteiros de Garth Ennis, assim, isso só mudou quando o Axel Alonso, né, assumiu a editorial e deu carta branca para ele soltar sua mão na série adulta. Ele começou a ter acesso às histórias e isso se reflete nas capas dele nessa versão Max. Todas as capas anteriores são lindíssimas, cara, porque o traço dele acerta em cheio no tom do personagem, mas eu acho que todas elas têm uma nota só, né? Frank como um Manhunter nas sombras, com armas, alvos e caveiras. Ele abusa muito nisso nessa época do Marvel Knights, né? Mas, assim, o mais distante é que as capas dele, pré-Max, né, distoava também do tom da revista, né? Porque naquela época era o Steve Dillon, né, que fazia, sabe? E, cara, ele não tinha nada a ver, né? Você via capas mais sombrias, né? E o conteúdo era quase sempre na galhofa, né? Principalmente no começo. Verdade. Eu adoro também as capas dele, cara, assim, acho muito legal, assim, eu acho que não é nem que ele é limitado, assim, sempre o mesmo estilo. O que eu acho legal é que a capa dele, ela tem um universo lá dentro, assim, ela tem profundidade, você consegue desenvolver uma história só de bater o olho na capa, assim, né? O Mauro falou aquela lá do bar, que é o Max 7, eu acho que o Justiceiro Max 10, que é o cara que tá no banheiro, assim, e ele vê o Justiceiro pelo reflexo, assim. Puta, cara, eu acho essa capa maravilhosa, assim, meu, maravilhosa. Realmente acho só uma judiação, porque acontecia mais ainda, e Steve Dillon, então, cara, desculpa, o cara já morreu, mas eu não aturava também ele no Justiceiro, cara, hein? Encheu o saco. Era escracho junto com deboche, assim. Virava uma piada, meu. Então a capa realmente destoava. Aqui destoa menos. É o mesmo problema que eu tenho com Astro City, cara. Astro City te vende uma capa maravilhosa. Espetacular o trabalho do Alex Ross em Astro City. Eu acho que é muito legal que ele muda de estilo de uma capa para outra, assim. Eu acho maravilhoso, cara. Mesma coisa aqui. E dentro deixa a desejar um pouquinho, assim. Fica um negócio meio... Eu sei que a proposta é outra, o cara querer ser só capista, tudo. Mas se você entregar na mão de um leigo, cara, o cara tem uma decepção na hora que abre, assim. Pra gente que tá acostumado, tudo até entende a proposta e vê a composição do todo, que o capista tá fazendo um trabalho próprio na capa, assim, independente da série, mas, cara, depende da arte dentro, assim, né? Eu acho que eu só não tive esse, vamos dizer assim, essa quebra, assim, com Sandman, até porque, assim, o trabalho do Maquinha, ele é distante demais de qualquer coisa, então você já esperava que não ia ser daquele jeito ali dentro, assim, embora ele também, ele tinha uma nota, assim, harmonizava com o interior da história, que eu acho que o Max, que na série Max aqui também acontece, eu não acho tão gritante, assim, como que era na época do Steve Dillon, né, só fico, assim, só lamento, porque você olha uma capa dessa, que é o cara lavando a mão, assim, no banheiro, e o Justiceiro aparece no reflexo, eu falei, puta, cara, eu quero ler o resto dessa narrativa gráfica aqui que eu tô vendo na capa, cara, e às vezes não acontece. Cara, e dá cagaça essa capa do banheiro, viu? Mas assim, a capa que eu gosto mais, eu acho que é a da edição número 2, que é que ele tá com os braços cruzados, né, assim, pra... tá se rendendo e tá, você vê a mira laser, assim, ele cheio de mira laser, cara, eu acho fantástico essa capa. E eu gosto muito também da número 1, que é a clássica posição dele, com arsenal, com os olhos sombrios, cara. Só uma última curiosidade, o nome desse modelo que o Tim Bradstreet usa, o nome dele é Tom O'Brien. Eu procurei saber mais sobre esse cara pela internet, mas eu não consegui. Na minha cabeça, eu tenho 3 justiceiros definitivos, em grau de igualdade. Esse do Tom O'Brien, né, que é o do Tim Bradstreet, né, esse cara, e eu acho que o justiceiro do Mike Zeck e o do Goran Parlov. Pra mim, é assim, eu não consigo, assim, separar, sabe? Pra mim, o justiceiro são esses 3 caras. Eu comecei a ler o justiceiro pelo Jim Lee, né, cara? Então, assim, eu não consigo também desassociar justiceiro um pouco com o Jim Lee, né, que eu sei que hoje, assim, você falar do Jim Lee, o pessoal escorraça tudo, mas eu não concordo de forma alguma, principalmente nesses primeiros trabalhos que o Jim Lee, assim, o esmero dele em desenhar armamento pro justiceiro, assim, eu achava fantástico, cara, assim, na minha cabeça ainda eu referencio o justiceiro com o Jim Lee também lá do comecinho, que eu adorava, cara, assim, era um negócio, era muito diferente da arte da época, tanto é que o Jim Lee se tornou o Jim Lee, né, em parte por causa disso, depois ele foi para X-Men, e aí é o cara que é hoje, que talvez não tenha tanta qualidade quanto tinha no começo, embora eu adore aquela arte que você até usou, Luigi, na capa do 7 Jagunços do Batman, cara, achei linda aquela arte do Batman e da Mulher-Gato, cara. É o Jim Lee, tá fazendo lá, faz coisa boa, faz coisa ruim, né? Vocês compraram, foi aquele Punisher do Potts e do Jim Lee, né? Eu também comprei. Eu acho que, assim, é muito cool, né? É muito chato o cara dizer que eu acho que é o melhor trabalho do Jim Lee, mas eu acho que é, cara, porque é muito bonito o justiceiro dele. Eu gosto desse visual dele mais super-heróico, né? Botinhas brancas, ele com uma fitazinha Rambo branca na cabeça, né? Cara, é muito bom. Se eu não me engano, ele chegou até a desenhar algumas histórias do Chuck Dixon também. Tem até um Grandes Heróis Marvel que foi reproduzido nessa compilação, que é ele no jet ski. Cara, é muito bom. O Justiceiro no Havaí. Cara, isso. Essa história é fantástica. Ela marcou a minha infância, assim. Foi transmissão de pensamento mesmo, viu, Regê? Eu ia falar justamente da retratação do Jim Lee, que pra mim sempre vai estar na minha memória como um dos jeitos de ver o Justiceiro. Não consigo dissociar dele. E essa edição do Havaí, especialmente, assim, quando eu li na época, naquele Super Aventuras Marvel, eu falei, pô, que coisa maneira. Daí que eu comecei a seguir as publicações do Justiceiro ainda no formatinho. Cara, é assim, visualmente, viu, Luiz? Eu nem gosto do Justiceiro heróico, assim, de botinha, a caveira bem definida, assim. Eu acho que essa caracterização da linha Max, assim, perfeita pro personagem, assim. Ele nem pode, eu acho que ele nem pode, assim, cruzar com um herói, assim. Eu acho que tem que ser um negócio à parte, cara, assim. É, eu acho que complica um pouco, embora às vezes renda boas histórias. Eu gosto da participação do Justiceiro em Guerra Civil, por exemplo, mas eu acho que é outro universo, não dá pra ser a mesma coisa, né? Outra coisa que eu fiquei também pensando, assim, muito, né? Principalmente quando ele entra na linha Max, o nome Justiceiro, ele é, ou melhor, a tradução pra Justiceiro, eu acho incômoda, cara, porque Punisher é perfeito, assim, né? O que ele faz, né, meu? Assim, Justiceiro, você dá uma conotação de justiça, assim, que ele tá fazendo justiça com as próprias mãos, e não é bem isso que ele faz, né, cara? De novo aí, ó, mesmo eu não gostando do Gartienes não sendo meu autor favorito, eu reconheço que o tom que ele deu pro Justiceiro, desde lá do começo, em Born, tudo, é o ideal pro personagem, cara. É um cara, assim, que eu acho difícil. Eu, pelo menos, não tenho simpatia pelo Justiceiro, pela motivação, pelo que ele faz, assim, entendeu? Eu acho catártico, assim, a violência, tudo, mas o cara é um vilão. Pra mim, ele é um vilão, cara, entendeu? Eu sei que o Mauro vai me pegar depois dessa, mas precisava falar. Não, cara, pior que não. Assim, eu gosto do Justiceiro, com tudo de deturpado que ele tem, né? O que ele faz realmente não é justiça, é uma forma dele de, sei lá, limpeza de criminosos pela mente dele, sei lá. Mas os psicopatas rendem boas séries, bons quadrinhos. Os vilões rendem boas séries e bons quadrinhos. Aí Breaking Bad, Sons of Anarchy, não me deixam mentir. E eu acho que é por isso que eu sempre gostei do Justiceiro desde o começo. Cara, a gente corre até um risco, às vezes, de associar a motivação do Justiceiro, né? É, matar a família dele, então ele sai em busca de vingança. Com a motivação do Batman, por exemplo, assim, né? Cria um paralelo, uma similaridade entre os dois. E eu acho totalmente diferente, cara, os dois. Eu acho, assim, muito diferente, assim. O Batman é um cara traumatizado que usou isso como força pra, assim, a força dele é esse, é o trauma. Se você tirar o trauma, você não tem o Batman, né? O Justiceiro é diferente. O gatilho não foi necessariamente a morte da família, assim, né? Ele é um cara perturbado por natureza e ele, isso daí não vai ter fim, cara. Ele não vai terminar nunca isso daí, né? Pode falar, o Batman também não. Mas eu acho, eu vejo muita diferença, assim, nos dois, assim. E não só porque um mata e o outro não. Não é nem essa questão, cara. Se não fosse a família do Justiceiro, esse cara, vamos dizer assim, é o cara que ia pirar uma hora mesmo tendo família, assim. Porque a natureza dele é aquilo lá. Eu gosto, cara, eu acho muito apropriado, né? Eu sei que a gente vai falar menos de Born, mas eu acho muito apropriado terem colocado essa mini no começo, assim, porque ela dá o tom do personagem e depois ele vai aproveitando isso nas outras histórias, cara. Só pra contextualizar o ouvinte, a gente optou por não falar aqui do Born, Nascido para Matar, como o Reginaldo disse, é a primeira história desse encadernado, porque a gente comentou muito sobre isso, sobre as motivações do personagem, sobre essa história. No Sete Jagunços comenta do Justiceiro, da primeira temporada na Netflix, e a gente, na época, a gente optou por bem fazer um comentário um pouco alongado sobre essa minissérie. Isso rendeu muita conversa entre eu, o Mauro que tá aqui, e o Uri. No próximo bloco, a gente vai agora discutir mesmo o primeiro arco, no princípio. Voo United 1523, vocês ouviram? Estávamos respondendo a sua chamada. Ouvimos os gritos. Não deu pra saber o que é. Voo United 93. Ele virou para leste? 11 de setembro de 2001. Eu acho que tem spray de pimenta. Não dá pra respirar. Não sei, acho que estamos sendo sequestrados. Avião sequestrado rumo a Nova York. Realidade ou simulação? Alguém consegue chegar até a cabine? O que está acontecendo, Betty? Fale comigo. Um avião se chocou contra o World Trade Center. Acho que perdemos a conexão. Vocês ouviram um avião se chocar contra a Torre 1. Estamos na Torre 2. Estou num avião sequestrado. Espero tornar a vê-lo. Te amo. Tchau. Outro avião está vindo. Vamos ter que nos proteger no vão da escada. Uma das torres acaba de desabar! Socorro! Caiu em cima de todo mundo! Pode mandar alguém pra cá! É claro, os bombeiros já estão chegando. Não chegaram ainda, o andar está em chamas! Não podemos respirar! Eu vou morrer, eu não vou! Não, não, não! Eu vou morrer, eu sei! Ai, por favor! Fique calma, Deus, fique calma! Está muito quente, eu estou queimada! Você está indo muito fala aí pra gente aí a sinopse aí desse primeiro arco, no princípio. Esse primeiro arco já busca contextualizar, né, em que pé que tá esse justiceiro da Max. Já mostra que ele já vem em guerra há muito tempo. Ele começa a trama matando um Dom mafioso, assim, octogenário, à beira da morte, no aniversário dele, e aproveitando o evento para matar metade da máfia de Nova York, de uma maneira extremamente violenta. E ainda pega um terço do pessoal que ele não tinha matado e mata no velório dos que ele tinha matado nesse jantar. Cara, e a curiosidade é que ele tá com a M60, né? Que é aquela metralhadora do Rambo, né? Do Rambo, a missão no final, quando ele destrói aqueles computadores, né? Que era uma metralhadora bem clássica. Isso ele fica num terreno alto, né? E atirando nos caras lá, né? Pô, nos mafiosos é fantástico. Assim. Nessa cena do cemitério, ele usa uma bazuca, né? Pra terminar de matar os caras que tinham sobrevivido, né? Eu aproveito que eles estão reunidos pro velório e já faz a limpa. Nesse ponto, já mostra que ele tá em guerra há muitos anos e matou a cabeça das principais famílias mafiosas italianas de Nova York. Então, eles recorrem a um cara que tinha sido banido, um chamado Nick Cavella, porque os métodos dele eram extremos demais até para a máfia, para tentar reunir o que sobrou das famílias e ir atrás do justiceiro. Enquanto isso está acontecendo, o justiceiro está sendo observado por algumas pessoas, que mais para frente você descobre se tratar da CIA, com o auxílio do microchip, aquele mesmo clássico que auxiliava o justiceiro nas historinhas lá dos anos 80 e 90. O microchip está ajudando a CIA a capturar o Kestrel com o objetivo de tentar recrutá-lo. Basicamente é essa sinopse, e daí em diante a coisa degringola para uma guerra aberta entre, né, o que sobrou dos mafiosos com o Nick Crevella, a CIA, o justiceiro e um acerto de contas final entre o Frank e o microchip. Cara, assim, de partida, né, logo na primeira página, nas primeiras páginas, né, assim, o justiceiro contextualiza, né, a própria origem dele, né, numa visita ao túmulo da família, né. E assim, e um detalhe salta aos olhos, e não é por acaso, né, o ano que eles morreram, né, 1976. Quer dizer, um ano depois do fim da Guerra do Vietnã, né, o fim oficial da Guerra do Vietnã foi em 75. E encaixa perfeitamente naquele lapso de tempo, né, que o Jason Aaron depois trabalhou, né, na série subsequente do Justiceiro Max. Ele mostra um Frank sofrendo de TEP, né? Aquele transtorno de estresse pós-traumático. E como eu disse, a gente discutiu isso no site, alguns comenta, né? Do Justiceiro. Mas assim, Reginaldo, o que você acha desse Justiceiro em tempo real, assim, cinquentão? Cara, eu acho que faz bem ao personagem. Eu acho que é muito bom, cara. Eu acho que dá um distanciamento, mostra até que ele não tá realmente mais fazendo a coisa por mera vingança, assim, motivação. É uma guerra mesmo, assim, ele vai continuar até pegarem ele, ou até ele morrer, né? Porque isso não vai ter fim, assim. Então eu acho, cara, eu acho muito apropriado. Ele velhão, assim, acho bem legal, cara. Primeiro arco mesmo, acho muito legal, cara. Eu acho ele dinâmico, assim, enxuto, uma trama simples, né? O microchip tentando salvar a motivação até boa, né, do microchip, né? Embora, vamos falar assim, o meio que ele usa não, mas a motivação até que é até boa, né? Ele tentar fazer o amigo parar, o antigo aliado, né, o antigo colega parar, e eu acho muito legal. Eu até gostaria, talvez, assim, que ele aceitasse, ia contra os princípios dele, claro, mas eu gostaria que ele aceitasse a missão da CIA, cara, que soltasse ele fosse realmente um cachorro louco, assim, meu, solta ele num país eco aí e deixa ele fazer a guerra particular. Eu gostaria de ver uma continuação desse tipo, assim, cara. Não aconteceu, claro, mas eu acho muito legal, assim, esse desenvolvimento que deram, esse distanciamento até do personagem. Foi o que eu falei, eu acho o Batman totalmente estratégico, assim, né? Quando a gente fala o Batman com planejamento vence qualquer um, e eu acho o Justiceiro, o Kestrel, tático, ao contrário, ele se meteu numa enrascada, né? Eu achei que, falei, nossa, cara, como que ele vai conseguir se livrar, tal, o cara não tem poder, não tem nada, tá preso tudo, e você vê que ele se livrou pela brutalidade, cara, ele põe no automático e sai desembestado fazendo o que ele faz melhor, assim, né? Ele é um cara que ele já não tá mais no auge do vigor físico, e ele compensa isso com experiência, com o carejamento dele aí dessa guerra, desses anos todos, né, de batalha. somado também ao fato dele não ter limite, né? Dele fazer qualquer coisa pra sobreviver. Chega na hora do vamos ver, ele morde, ele fia o dedo no olho, ele, sei lá, arranca um dedo, ele faz o que for necessário pra continuar sobrevivendo e continuar na guerra. E também representa muito dele esse negócio de não aceitar se... Tudo bem, né? Você pode argumentar que, pô, ele é um cara, é um psicopata, ele tem a necessidade de matar, tal. Mas dentro dessa personalidade dele, isso mostra desde o Bourne, ele tem a necessidade de matar dentro daquele senso de valor dele, do que ele acha errado. Ou seja, ele não aceita matar porque os outros dizem que ele tem que matar. Ele quer matar porque ele acha que a pessoa merece morrer. Então, isso é o cerne do justiceiro, sabe? Nessa história, no princípio, já dá esse cartão de visita, já mostra o que é o personagem e coloca ele nessa realidade mais dura, mais séria, sem tanto humor e sem super-heróis. O Reginaldo falava, né, que seria interessante, né, você ver o justiceiro como um caçador terrorista, né? Fazia todo sentido, né? E, de certa forma, isso até acontece, né, no próximo arco, que é o Mãe Rússia, né? Que ele vai numa missão com Black Ops, né? Mas, assim, no caso do princípio, é uma missão aparentemente nobre, né? Mas o financiamento vem de heroína, né? Traficada de Cabul no Afeganistão. Assim, vindo dentro de caixões com os soldados mortos, né? Isso é um plot também da série da Netflix. E o Micro, né, ele se ferra justamente com o Frank porque admite que, caso ele aceite virar um operativo clandestino, ele receberá uma parte de Betel, né? Quer dizer, o microchip, ele se vendeu, né? O Betel é o agente líder da CIA, né? E outro dado curioso, né, que o Ennis, ele cita, que ele era um raposa cinzenta. Aí eu fui procurar atrás, né, esse Grey Fox. E realmente existe esse braço da inteligência militar. E, assim, outra coisa que o Garth Ennis, ele se cerca, né, de dados reais, né? É um outro detalhezinho que você poderia colocar lá, né, um glossáriozinho lá no final. Não, cara, que só complementa a história, né? Mesmo o contexto que o Frank levanta aí da CIA usar dinheiro do tráfico para financiar as operações Black Ops deles, tem muita base na realidade, né? A CIA meteu a mão em um monte de coisa errada, usou droga do Pablo Escobar para comprar apoio para derrubar o comunismo na Nicarágua. Tem todo aquele escândalo Irã contra dos anos 80. A molecada que pegar hoje os quadrinhos não vai lembrar dessa época. A gente era criança, lembra um pouco. Eu até fui pesquisar porque eu ouvia falar disso quando era criança e não sabia, mas era todo um escândalo da CIA utilizar dinheiro do tráfico para treinar milícias para derrubar governos que eles consideravam comunistas. Inclusive treinaram gente no Irã. Dizem que eles treinaram o Bin Laden, que depois voltou para causar tudo que causou nos Estados Unidos. Então, assim, isso tem muito pé na realidade e naquilo que a CIA e os Estados Unidos não gostam de lembrar. E outra coisa, né? O Garth Ennis volta a isso que você falou agora sobre financiamento da CIA com drogas. No Fury Max, né? Nesse conflito na Nicarágua, que mostra o Barracuda, né, envolvido nisso. E essa questão também de drogas financiando a operação da CIA também é contextualizada aqui no filme fantástico, né? O Sicário, né? Do Denis Villeneuve. E um recente, que é baseado inclusive em fatos reais, se chama Feito na América, com Tom Cruise, que conta a história real de um piloto que era piloto de linha da Panam, e ele é recrutado para a CIA para fazer missões de fotografia em áreas perigosas. De repente ele começa a traficar para o cartel de Medellín. De repente a CIA descobre e começa a usar esses contatos dele no cartel de Medellín para financiar treinamento de contra-comunistas. Cara, vale muito a pena assistir esse filme também. O filme passou meio batido no cinema e é bem nesse contexto. O que que você quer, Michael? Já ouviu falar do blog da Jihad Islâmica? Eu estou nele como um guerreiro mojave que defecou perto da caverna do Bin Laden. Acho que posso atribuir alguns foguetes lançados a você. O que é que você quer? Faz tempo que não te vejo. Trouxe uns brinquedinhos para você. São da exposição de armas da Virgínia, não tem antecedentes, tudo limpo. Mais uma vez eu falo, é muito legal, cara, eles terem encaixado o Bourne aí. Pra você começar a ler encadernado, porque acontece exatamente a mesma coisa. Ele tá na juventude e ele não se livra por causa do talento dele ou da capacidade dele. Ele se livra porque ele é um puta louco e pira e consegue sobreviver, mesmo tomando tiro, tudo. E acontece a mesma coisa aí nesse arco, cara. Ele sobrevive porque ele bota no automático e pira e sai matando, cara, que é o que o cara faz melhor, assim. Eu acho legal esse paralelo, assim, que não tem nada a ver com experiência, assim, tem a ver com um cara realmente ter o dom, vamos dizer assim, o dom de matar, cara, o dom de ser uma máquina de matar, cara. Tava fazendo uns cruzamentos de datas, assim, pra gente chegar à idade do Justiceiro aqui, né? E tem uma capa de Justiceiro Max, a número 44, de março de 2007, que ele dá a data de nascimento de Frank Castle como 16 de fevereiro de 1950. Mas, assim, lança a capa antes de ser publicada, né? E aí ela foi removida antes de chegar às comic shops, né? Contudo, a história Vale Foge, que é o último arco, o décimo arco do Justiceiro Max, ele corrobora essa data referindo-se a Frank com a patente de capitão aos 21 anos de idade, em abril de 1971, né? Que é exatamente nessa época de Bourne. Então, a época da tragédia no Central Park, isso foi em 1976, por causa da lápide, né? Ele tinha 26 anos. E em 2004, que é o ano de Justiceiro Max, que é o ano, exatamente o ano igual do lançamento da revista, e a gente vê num quadrinho mais na frente que o Gartens coloca lá o ano mesmo específico, 2004, aí você faz as contas, dá 54 anos de idade. E a edição 19 estima que ele tenha cerca de 2 mil mortes confirmadas nesses quase 30 anos de vigilantismo. E casa direitinho com o arco seguinte do Jason Aaron, que dá a entender que ele tá batendo nos 60. Então dá todo o Randall Ennis e o do Aaron somados, dá esses 50 e muitos, quase 60. E só pra pontuar esse primeiro arco que a gente tá falando aqui, cara, o Mauro falou ainda agora, cara, eu acho a ação muito foda, assim, é uma série com muito diálogo, né, mas, assim, quando o Ennis decide movimentar as coisas, o pau canta, assim, tem uma cena do elevador, né, que um grupo tático inteiro da CIA despenca do elevador quando um dos os capangas, né, do Nick Cavella, o Caneta, né, o Lewis La Rossa faz ele até ele meio vesgo, né, aí ele corta os cabos, aí tem a cena que Cavella vai executar o Frank, né, que ele tá acorrentado, né, ele morde a mão do Cavella e aí o disparo sai rente ao rosto dele. E a mais bizarra, na minha opinião, é o quebra-pau, né, do Frank com outro capanga do Nick Cavella, que é um Pitsy, né, eu acho que deve ter mais ou menos a mesma idade que o Frank. É outro psicopata, né, do outro mesmo psicopata, nível dele. Cara. E assim, ele joga o cara na grade, né, de ponta, assim, ele é empalado e o Frank vê que ele vai sair, ele pula lá do primeiro andar e esmaga, pisa, né, cara? Pisa nele lá. Cara, é fantástico aquilo ali, cara. Também pra não deixar passar desse arco, não vou dar spoiler, não. Mas vou te falar que o último quadro partiu meu coração, cara. Eu fiquei uns 2 dias pensando quando eu li disso na época, principalmente pelo histórico que eu tinha do personagem nos quadrinhos e tal. E aquilo, sei lá, aquilo eles fizeram mesmo pra botar um ponto de exclamação e falar, ó, aqui no Justiceiro Max, nada do que foi feito antes é sagrado, aqui a história é outra. Mas eu vou te falar que me doeu quando eu li na época, viu? Cara, e é contextualizado que o Micro, ele trabalhou por 10 anos, né? Com o Frank, né? E, cara, é muito bom. Todos os diálogos do Frank com o Micro são muito bons. Assim, assim, a gente não se dá conta, né? Quando lê esse arco pela primeira vez. Mas, assim, o Garten, ele já posiciona algumas peças, né? Para o futuro da série, né? Se a gente vê aquela agente O'Brien, né? A Catherine O'Brien, que é vital. E dá ao Frank algo que acaba sendo o MacGuffin da minha história favorita, que eu não vou falar agora, que é o do personagem mais à frente, que é aquele A Longa e Fria Escuridão, é meu arco favorito dessa série toda. Aí tem as viúvas de mafiosos, né, que elas voltam a aparecer. E como eu disse, esse desejo do governo de tê-lo, né, como um operativo. Não termina por aqui, né, rende muito mais coisa bacana. É, inclusive com o Nick Fury, né, ele aparece aqui. Acho que é o único personagem do universo Marvel mesmo, tradicional, que aparece. E assim, não tem nada a ver com o S.H.I.E.L.D. aqui. Exatamente, eles fizeram uma releitura do Nick bem agente da CIA mesmo, manipulador, vivendo da guerra. É bem, bem interessante também, eu amo a visão que o Ennis dá pro Nick Fury. Desse primeiro arco, assim, só pra eu falar também uma passagenzinha que eu... Não é que vou falar que eu gostei. Acho que eu gostei, sim, assim, porque no final mesmo do interrogatório também, que ele pega a cabeça de um dos bandidos, cara, e bate na cabeça do outro, assim, cara. Isso é maneiríssimo. E você sente a porrada, cara, na revista, assim, cara, assim. Aquilo lá é gráfico, assim. chega a doer em você, assim, pra você imaginar, cara, a força que ele bateu uma cabeça na outra, cara. Que isso, né, cara, assim, eles fizeram o Frank cinquentão, aqueles coroas bruto, né, maciço, aquele que o cara dá a pancada e o nego vai mijar sangue por uma semana. É, ficou bem legal mesmo. Pelas antigas leis de combate, nos encontramos na Paradise Square para decidir de uma vez por todas quem tem o controle e o poder dos cinco pontos. Nós, os nativos, nascidos com o direito a esse belo lugar, ou os imigrantes que o profanam. Pelas antigas leis do combate, eu aceito o desafio dos supostos nativos. Vocês atormentaram o nosso povo a cada passo. Mas de hoje em diante, não vão mais nos atormentar. Saibam que a mão que tenta nos expulsar desse lugar será cortada de uma vez. E o Deus cristão guie minha mão contra os católicos romanos. Preparem-se para receber o verdadeiro Senhor. Sim. Né, que em Justiceiro Max geralmente se concentra em eventos atuais, né, desde fraudes corporativas até escravidão sexual, que a gente pensa mais na frente, e a guerra ao terror, né, que a gente viu citada aqui no princípio. E muitos personagens são antigos ou atuais agentes da inteligência e militares de agências governamentais como a CIA, a KGB, o SAS, né, militares e milícias dos Balcãs e Oriente Médio, todos com agendas enraizadas em conflitos passados, né. E aqui nesse próximo arco aqui agora, o Inferno Irlandês, ele trabalha as questões do Exército Republicano Irlandês, né, o IRA. Vocês gostam desse Inferno Irlandês? Ó, eu gostei bastante. Se você quer saber, eu gostei até mais do que do anterior. Apesar do anterior ser mais importante para o run do Marvel Max como um todo, esse Inferno Irlandês mostra o Frank mesmo na ação e no meio da máfia e de um confronto que sai daquela questão de máfia italiana, que é o que mais se vê em filme, mais se vê em literatura, e vai para a máfia irlandesa, que nos Estados Unidos era tão perigosa e violenta quanto, apesar de não ter alcançado assim, o mesmo sucesso financeiro. A maioria é considerada mais uma máfia de segundo escalão, principalmente porque boa parte dela não é ligada propriamente a conseguir dinheiro, mas sim em financiar o IRA, principalmente na época, né, dos anos 80 até meados aí dos anos 2000. Então, era uma máfia, cometia crimes, traficava, mexia com tudo que de errado você puder imaginar, mas para conseguir dinheiro para financiar a guerra na Irlanda, né? Alguns desses grupos mafiosos. Então, sim, é uma vertente diferente, interessante aí das histórias de máfia. É uma trama assim, mais complexa, ela envolve uma guerra entre vários grupos mafiosos que estão disputando a herança de um que era o grande chefão mafioso irlandês, que nenhum dos grupos gostava dele, e ele morreu e deixou um pedaço de um código com cada grupo. Ao invés deles se juntarem, como é óbvio, eles resolvem uns matar os outros para tentar conseguir essa senha completa e acessar o tesouro. Só que quando um desses grupos, que é inclusive um cara que era membro do IRA, o Finn Cooley, que tinha, inclusive teve a cara dele toda deformada por causa de uma bomba que explodiu e que deu errado, quando ele tenta explodir uma bomba para matar os concorrentes numa reunião de tentativa de acordo, a bomba dá errado, ela explode antes no restaurante que o Frank tá lanchando e acaba matando um monte de inocentes. Assim, é uma cena de revirar o estômago, cheio de gente mutilada, sofrendo e tal. E o Frank resolve fazer uma vingança contra quem fez aquilo e acaba se envolvendo no meio dessa guerra de gangues. Então, assim, o run inteiro hoje, quando eu reli, me lembrou muito, muito mesmo o Sons of Anarchy. Ele mostra vários grupos de criminosos, igual no Sans, que constroem e destroem alianças conforme conveniência. que usa e abusa de violência, de tortura para conseguir os seus fins. A dinâmica é muito parecida e é só desgraça, né? Quem viu Sons of Anarchy sabe, aquilo dali é um amontoado de desgraça uma atrás da outra que você não consegue parar de assistir. Então, eu gostei bastante desse run, muito porque hoje gostei muito mais que quando eu li a primeira vez, muito porque me lembrou da pegada do Sons of Anarchy. Nesse Sons of Anarchy tem uns irlandeses safados, né? Que eles são traficantes de arma, né? Se fosse pedir pra me comparar, assim, fazer uma analogia, eu acho que esse Inferno Irlandês é um mix de Sons of Anarchy e aquele filme Jogos e Trapaças, Dois Cantos Fumegantes, cara. Que um tá querendo foder o outro, assim, cara. Eu acho muito bom. E assim, é um fetiche, né? Do Gartienes, que é irlandês, né? E ele não resiste, né? Ele sempre coloca alguma historinha, personagens dele com alguma coisa de fundo político irlandês. Assim, ele fez isso numa história que eu acho muito boa, em Hellblazer, né? Pátria Amada, que ele conta a origem de Kit Ryan, né? Aquilo, o amor da vida de John Constantine. Ele sempre dá um jeitinho. E no próprio Justiceiro, na versão Marvel Knights, né, anterior, foi na edição número 18, e ele apresenta esse personagem que vira recorrente na série, que é o York Mitchell, de 2006, né? Trabalhou com o Frank no Vietnã, e ele sempre disse que o Frank deve alguma coisa a ele, sabe? Sempre deve alguns favores. E por mais que o Frank sempre faça alguma coisa por ele, ele ainda tá devendo favores a esse York Mitchell. O lugar está uma zona, Frank. E piorou depois do cessar-fogo. Você devia ir até lá e matar o maior número de cretinos possível. Olha só, tem os republicanos que querem ser irlandeses e os legalistas que querem continuar britânicos. Tem todo tipo de fanático nos dois lados, por isso você precisa ficar esperto. Naturalmente, tem também o IRA, o Exército Republicano Irlandês, dividido entre os provisionais que dizem querer a paz e os continuistas que querem briga. Do outro lado tem a Força de Voluntários do Ulster e pequenos grupos dissidentes como os Combatentes para o Ulster Livre, supostamente ligados a grupos britânicos racistas como a Frente Nacional. O IRA não tem medo de pensar grande, por isso se alia a gente como o Coronel Gaddafi, talvez até a Al-Qaeda. Agora, quanto mais a guerra esquenta contra nós, ingleses, entre cada grupo, dentro dos grupos, mais fica evidente a necessidade de dinheiro para manter os atentados rolando. Isso não significa só o contrabando de cocaína com os colombianos, mas também de outras drogas, prostituição, pornografia e agiotagem aqui no coração de Belfast. Desde o cessar-fogo, que deveria ser um conflito político, virou uma tremenda guerra por território. As mesmas facções, os mesmos Hitlers brigando entre si. Só que em algumas áreas da cidade as coisas ficaram tão feias que até esses animais estão começando a perder o controle. Tem uma nova geração entrando no conflito, garotos que não dão a mínima pra política. E só conheceram o buraco que seus antepassados cavaram pra eles. E gostaram. Engraçado que ele faz até um paralelo, um contraposto nesse arco, que o amigo do Frank, que era parceiro dele na guerra, que era inglês e que é do M6, que deve favores pro Frank. É justamente o contrário do que ele tinha mostrado no Marvel Knights, né? Então, achei legal isso daí. Hoje também, lendo, eu saquei esse paralelo que ele fez. Esse arco eu já não gostei, cara. Me perdeu, assim. Minha paciência com o Gartienes é limitada, cara. Assim. Eu passei o primeiro, li numa boa, passei o segundo, gostei mais ainda. Achei bem legal, aí nesse terceiro me perdeu, cara, assim, eu achei muito diálogo, muito assim, muita conversa que não leva pra lugar nenhum, um papo de irlandês mesmo, assim, meu, que é um povo, assim, chato, não vou falar, mas eu já falei, mas é chato mesmo, assim, povo birrento, cara, assim, sabe, me perdeu, cara, assim, porque todo mundo é fodão, a esposa do cara é fodona, o irlandês negro é fodão e bocudo, uma hora também começaram com papo de crioulo, assim, um papo chato, cara, achei chato, preconceituoso, assim, meio besta, cara. Cara, mas isso revela exatamente o que acontece nessas máfias irlandesas, cara. Eu acho que a terceira ou quarta temporada do Sons of Anarchy mostra exatamente isso. Eles vendiam armas, tal, que depois iam pro IRA, e dá todo um rolo, sequestram o filho lá do protagonista e eles vão pra Irlanda. E o Sons tinha um braço lá na Irlanda. E aí mostra, assim, eles vivem traindo uns aos outros, tem todo esse rolo, e é um grupo muito fechado. O Sons of Anarchy mesmo, quando foi fundado, tinha um negócio meio preconceituoso, irlandês branco e católico, e cara, eu achei assim, refletiu vários dos grupos que mostram dentro dessa dinâmica de mapa irlandesa, né? Até a questão da mulher forte, cara. você pega aí um dos personagens principais do Sons of Anarchy, que é a Gemma, a mãe do protagonista, e que é a mulher do atual chefe lá do grupo deles de criminosos. E ela, assim, ela não só é a durona, como ela faz 2/3 das coisas erradas que acontecem na série e tem alguma ligação com ela. Então, assim, eu acho que ele quis mostrar esses vários grupos, ele quis mostrar, os moleques que só queriam tirar um dinheiro, que é o tal dos ratos do Rio. Ele mostrou o tal do Finn Cooley, que é um cara das antigas do IRA, que mexia com bomba. O IRA era notável pela utilização de bombas nos atentados terroristas dela, que deu errado e que perdeu a ideologia. Eles mostram esse bandido negro irlandês, que mostra a dificuldade do cara ser negro na Irlanda, mesmo dentro dos grupos criminosos, mostra a mulher mafiosa. Então, assim, cara, eu achei que ele dá um panorama da fauna aí, da máfia irlandesa, e ele dá um jeito legal de encaixar todos eles com o Frank. Isso é proposital, assim, essa chatice dos irlandeses, como o Mauro falou, mas também como crítica, né? Você prestar atenção direitinho nas histórias que o Gartens referencia esse conflito, né, na Irlanda, né, é um cidadão irlandês puto com isso, né, assim, você vê que ele tá puto com os ingleses, puto com os legalistas, com o IRA provisional, né, isso revela o final, né, o que o velho Nesbitt, né, na verdade, nesse código tinha deixado 10 milhões de dólares e os caras, pô, se ele dividisse entre os quatro grupos, né, que era o grupo do Finn Cooley, né, era o grupo dos Wesses, né, do Tommy Toner, aí tinha o grupo do Ratos do Rio, e tem um grupo do Maginity, né? E alguma hora eles param e vão atrás desse código lá, né? Depois do incidente. Que outra coisa que eu achei bacana, a gente conversava antes de entrar ao ar, que a arapuca que o Frank faz, que junta todos esses grupos pra matar, é no Intrepid, né? No Museu do Oceano Ar e Espaço, né? Ele existe, de fato, lá em Nova York. Outro detalhezinho que a senhora Panini poderia colocar isso nos eixos, no glossário, que só enriqueceria, colocarem umas fotozinhas desse museu. E esse museu, até a Reginaldo pode falar melhor, vou dizer, ele foi nesse museu, não foi, Reginaldo? Ele é um porta-aviões, né, que ele participou, né, da Segunda Guerra, participou de combate, aí ele, no 11 de setembro, ele era o navio mais próximo da costa, que serviu de base para embarque, desembarque, né, ele serviu de apoio tático no 11 de setembro, e depois disso ele foi, vamos dizer assim, ele foi descomissionado, né? E ele virou um museu militar, que é assim, puta, cara, é pra quem gosta. Eu acho que eu fiquei dentro dele, cara, umas 6 a 8 horas, assim, cara, porque tem muita coisa pra ver, muita coisa, assim. Também, na época que eu fui, eu não sei se fica lá sempre, tinha o ônibus espacial, né, o Enterprise. Então, cara, é muito legal de ver, e eles sabem apresentar. O americano faz isso bem demais, cara. Então tem toda aquela ambientação, a Enterprise, ela tá num galpão fechado, tudo escuro, então dá aquela noção de espaço. Você anda pelas dependências do porta-aviões, sabe? Tem, assim, por exemplo, a câmara do capitão, aonde ficavam os marinheiros, tem o que eles comiam, e alguns pontos, tem alguns veteranos, né, militares, apresentando para você, e alguns dos caras falam que trabalharam, serviram, né, no navio, e a hora que o cara fala com você, ele fala cheio de emoção, cara. Então, assim, é um passeio fantástico, cara, assim, vou te falar, é o melhor de Nova York? É um dos melhores, cara, dá um pau na Estátua da Liberdade, vamos falar assim, sabe? Estátua da Liberdade é chato, ela é pequenininha, você dá uma voltinha, assim, viu, pronto, acabou. Vai para esse Intrepid, assim, que é muito legal, muito, assim. Vale até fazer, se você ainda gostou do arco aí, ou gosta das histórias do Demolidor, o navio tá no rio Hudson, né? É já na Cozinha do Inferno, assim, né? Então você desce do navio e pode passeá-la pela Cozinha do Inferno. Cara, não tem absolutamente nada a ver com o que você vê em quadrinhos hoje, né? Ela virou, assim, um lugar da moda, é bonito pra caramba, assim, é... Que tem ainda bastante, assim, que eu tirei um monte de foto, coisa, assim, de leitor de quadrinhos mesmo, é aquelas caixas d'água grandona nos telhados, assim, que você vê o Homem-Aranha, assim, Demolidor subindo. Tem um monte disso, assim, e, puta, cara, eu ficava encantado com essas coisas. Mas fora isso, é um bairro boêmio, assim, pra andar à noite, seguro. É que antigamente ele era um reduto dos imigrantes irlandeses. Ele tinha um certo risco, apesar que Nova York inteira, cara, Nova York nos anos 80, né, cara, era o inferno, né, cara, era violenta pra caramba, ninguém tinha coragem de pegar um metrô. Você pega hoje no contexto, né, cara, quem vai ler aquelas histórias, né, do Demolidor, mesmo as primeiras do Justiceiro dos anos 80, você fala, pô, não é o mesmo lugar, né, cara, o Hell's Kitchen hoje chama Clinton, né, super comercial. Você pegar aquela história que era do Murdoch, né? Aquele clássico de Frank Miller e Dave Mazzucchelli, né? Cara, você tem pra você que você vai cruzar com o bazuco a qualquer momento, né? Porque eles pintam, né? Assim, pelo menos a Marvel, né? Até aí, acho que até hoje, né? A Marvel pinta a Cozinha do Inferno como uma gota, né? Uma micro Gotham City, né? Cara, mas anos 80 devia ser. Você pensar assim, porra, você vê aquele filme Fuga de Nova York, que nego tava cogitando transformar Nova York numa grande prisão, né, no futuro. Pô, você vê que a coisa, assim, era muito violenta mesmo. Né, à noite, principalmente dependendo dos bairros, teve aquela coisa da política de tolerância zero, teve a virada aí quando Juliana assumiu a prefeitura lá, e hoje, assim, não dá pra você comparar, né, você tentar pegar um contexto histórico do que é Nova York hoje, o que ela era nos anos 80, né, até o Frank Miller fala que moldou ele e as histórias em quadrinhos dele, o fato de ele ter sido assaltado em Nova York logo que ele chegou lá, então era outra realidade, né? E só pra finalizar, assim, só mais duas coisas que a gente não comentou. Tem um personagem, né, que o Magnet, né, captura um velhinho, né, num banco de uma praça com o seu netinho e diz que esse cara, o nome desse cara é Napper French. E ele captura também, antes do Napper, ele captura um chefe, né, dessas gangues, dos Wests, o Tommy Toner. E ele quer que esse cara, esse velho, que ele era um antigo capanga do velho Nesbitt, que ele esquartejava os cadáveres e praticamente era um mágico, né? Os irlandeses usavam muito ele. E ele quer que esse velhinho vá cortando as partes desse Tommy Toner aos poucos e vá mandando pra esposa dele. E isso com o netinho na sala ao lado. Cara, e outra de embrulhar o estômago mesmo. E assim, me lembrou muito, tem um conto do Rubem Fonseca, agora eu não lembro qual coletânea de contos dele que é, que mostra o cara que pegou o estuprador lá, acho que da filha dele ou da mulher dele, e ele fica dias torturando o cara até ele botar fogo no cara. Meu, é um negócio assim de revirar o estômago mesmo. O meu lance favorito nessa história, cara, é lá na página 277 em diante, que reflete esse negócio que o Regi falou dos irlandeses serem falastrões e tal. Tá lá o Finn Cooley, né, todo deformado, tomando cerveja num pub irlandês com sobrinho dele, com outro criminoso e tal. Aí vem um irlandês bêbado e fala: ah, nós temos aqui um herói hoje, um que lutou e sofreu pra cacete pela Irlanda. Vamos lá, um brinde ao Finn Cooley. E o bar inteiro gritando o nome dele. De repente alguém só fala, né, Finn Cooley. A galera toda olha, aí só tá o justiceiro na porta e ele fala assim: que não quiser morrer pela Irlanda, é melhor sair pela porta dos fundos. Muito cara, bom. É muito chato, hoje não. Não, cara, isso eu acho divertido. Eu acho muito legal, cara, quando o justiceiro ele aparece assim, vamos dizer assim, ele não é o fio condutor da trama, entendeu? Ele é quase uma aparição, assim. A coisa não gira em torno dele, assim. Eu acho isso legal. Eu só achei que ficou muito confuso porque aparece esse pessoal, por exemplo, aqueles ratos do rio. Cara, não tava entendendo qual era o propósito. Os caras tiravam sarro da menina, a menina bocuda, falava com eles, aí de repente apareceu a ex-mulher. Eu acho ele um pouco confuso, assim, em relação ao outro arco. Eu achei que no princípio ele foge do que a gente tava vendo do Justiceiro. Esse parece um pouco mais a linha anterior do Ennis e do Dylan, assim. Eu acho mais parecido, assim. Até pelo pouco do humor que tem, assim. E só isso, assim. Eu achei que me perdeu na confusão. Poderia, talvez, ser um pouco mais curto também, porque ele é um arco comprido também. Não sei. Se a série se propõe a fazer algo diferente, isso não é diferente do que a gente viu. Talvez seria ele ir por outro caminho. Eu sugeri dele aceitar a missão do governo, mas poderia ser qualquer outra coisa, assim. E a questão também, assim, de todo mundo ser fodão, o rosto desfigurado, se desmanchando na frente, o rosto dele começa a se desmanchar, a mulher toma um tiro na perna ou na bunda, não lembra onde é que é. Para pensar, também tem a trama chama do velho, que ele tá torturando o cara, e eu achei confuso, assim, mas tem um público que agrada mesmo. Só não sou eu. Fazer o quê? 5 pessoas foram mortas e 75 ficaram gravemente feridas durante o ataque do IRA com explosões de bombas em Guildford. O parlamento aprovou a ação de prevenção ao terrorismo, o que permite que os terroristas suspeitos fiquem sob custódia policial durante 7 dias. Bom, no próximo encadernado, né, da Panini, se eles mantiverem a premissa que são 3 arcos por encadernado, os próximos serão Mãe Rússia, né, o volume 3, volume 4, no caso, é A Volta dos Que Não Foram, né, que é o retorno de Nick Cavella, né, e The Slavers, que é o volume 5, né, Os Escravagistas, né. Cara, são 3 arcos, assim, que eu adoro, assim, especialmente a Mãe Rússia, né, e a Panini tá com a promessa de lançar ainda esse ano, né, pra quebrar a gente, né. Esse preço cheio tava mais de R$100, tava quase R$120, né, 112, coisa assim, né. O mais barato que eu consegui comprar na época foi R$79, muito caro, bicho, mas, enfim, é material de qualidade. Minha ressalva é essa, assim, eu acho que é um material que, quanto mais você rechear de extras, melhor. Acho que melhora a sua experiência, se você souber um pouquinho mais de ira, assim, até pra você ver o quanto esses caras são chatos, assim, mas os diálogos têm esse fundo histórico, assim, e eu acho que era bem legal você contextualizar algumas coisas, sabe? É, principalmente, porque a gente tá pegando, assim, o pessoal da nossa geração chegou a pegar, né, auge de ira, ou pouco depois do auge, viveu o 11 de setembro, a molecada que pegar para ler hoje não passou por isso, né? Era interessante realmente que esse material extra viesse. O que eu posso falar é que, assim, eu não sou um leitor de Justiceiro, não li tanta coisa assim, li alguma coisa assim pontual. Desse encadernado eu só conhecia Born mesmo, assim, Nascido para Matar, eu já tinha lido. Os outros 2 arcos foi inédito para mim, para eu ler. E eu ainda assim, eu acho assim, se mantiver o nível, os próximos encadernados, do que eu vi aqui, eu acho que provavelmente eu compro sim, cara. Porque eu gostei, assim, acho que é uma visão diferente do personagem. Eu achei legal, me agradou, né? Não tudo, foi o que eu falei, não tudo. Mas eu continuaria a ler sim, cara. É bem legal, sim. Pronto, no próximo bloco, vamos para nossas indicações. Então, parceiro, talvez seja a hora de parar, né? Quer dizer, você deve ficar cansado disso. Você já pegou todos os bandidos da cidade. Se sobrou algum, você deve, pelo menos, considerar reabilitação. Ao contrário da crença popular, as pessoas podem mudar um dia. O que eu quero dizer é que eu não sou exatamente fã da pena de morte. Frank, cadê ele? Ei, me passa sua carteira, seu otário. Você tá brincando, né? Parece que eu tô brincando, é? Frank. Me passa a carteira. Frank! Tá querendo morrer? Jesus salva. Pela última vez, me dá sua carteira. Ai, meu Deus do céu. Tá cheio de miolos em cima de mim. Eu queria de vocês alguma coisa relativa ao contexto de guerra ao terror, sobre irlandeses, justiceiro, enfim, vocês sabem aí. Começa aí, Mauro. Na minha primeira indicação, né, eu já fiz durante o podcast, que é a série Sons of Anarchy, para entender esse contexto, né, das várias máfias, especialmente ligadas à venda de armas para o IRA. Eu vou indicar também 2 filmes. Um é o Infiltrados, do Martin Scorsese, que trata dessa questão de máfia irlandesa, especialmente no contexto de Boston, talvez a maior concentração de irlandeses nos Estados Unidos, e é um filmaço, ganhou Oscar de melhor filme, melhor diretor. Quem não assistiu tem que ver, é um filme muito legal, e é a refilmagem de um filme coreano, só que eles transferiram completamente para esse contexto de Estados Unidos e máfia irlandesa, então vale bastante a pena ver. E a minha outra indicação é um filme que tem no Netflix, chama O Mafioso, em inglês é The Bulletproof Gangster, que é a história real de um irlandês, de um descendente de irlandês chamado Danny Green, que foi presidente de um daqueles sindicatos de portuários lá nos Estados Unidos. O pessoal sabe, né? Geralmente nos Estados Unidos esses sindicatos são todos ligados à máfia, que enfrentou a máfia italiana, enfrentou tudo que é tipo de rival, e assim, uma história inacreditável se não fosse real. Então é bem legal, é com o Ray Stevenson, que inclusive fez o Justiceiro na última encarnação dele no cinema, e é um filme bem bacana, vale a pena ser assistido. E mostra também esse contexto aí de máfia irlandesa que a gente falou hoje no podcast. Cara, o Mauro falou de Sons of Anarchy, eu lembrei daquele que é um puta personagem bacana, cara, que é o padre, que era do Ira, né? Acho que é no final da terceira temporada que ele aparece, cara. Sabe quem que ele é? Que talvez o pessoal conheça mais. Ele é o Lorde Comandante, aquele mormon do Game of Thrones. O velho. Sim, sim. Cara, ele faz um padre como se ele fosse aposentado do Ira, e ele intermedia, né? A filial americana, né, do Sons of Anarchy, que sequestraram o filho lá do protagonista. Cara, mas é um puta de um personagem legal, cara. Muito legal, assim. Sons of Anarchy é bem legal mesmo. Principalmente, cara, porque tem irlandês chato, mas tem o Bob Elvis, que, assim, é um personagem fantástico também, né? Só de falar dele eu já dou risada, né? Porque, cara, é assim, muito legal mesmo. Queria ter esse desprendimento, viu, meu? Cara, e era esse Bob Elvis era o bom moço, né, de Sons of Anarchy, né? Ele era puto com os caras que iam fazer as maldades, né? Ele era meio chubby, né? Aquele cabelão desgrenhado, assim, todo assim. Mas o cara era bem boa praça, ele, né? É, ele era mal, mas ele era meio a voz da razão deles. Ele era tipo, como diz um amigo meu, né, que todo político, todo líder tinha que ter um conselheiro de merda, que é o cara que quando acontece as coisas ele fala, vai dar merda. O Bob era isso, ele era o cara que falava, vai dar merda isso. Cara, mas minha indicação, meu, vou falar também de dois filmes. O primeiro também é do Scorsese, cara, ele é subestimado assim, cara, mas é Gangues de Nova York, que é puta, cara, é irlandês puro, parece, aparentemente você acha que é caricato, porque tem, sabe, é muito feio, é muito sujo, assim, mas era bem desse jeito, assim, tem, se você procurar na internet, tem fotos integrantes dessas gangues de irlandeses imigrantes, assim, eles pareciam vilões do Batman, assim, cara, tão exagerado que eles eram, assim, e o filme, eu acho, assim, retrata bem isso, né? Ele pega outro ponto de Nova York também, que é aquele Five Points, né, que é um troncamento onde acontecia o quebra-quebra, né, irlandês sempre brigando. Acho que se você colocar um irlandês sozinho, cara, ele vai arrumar um jeito de brigar com ele mesmo, assim. Ele é um povo naturalmente insatisfeito, assim, naturalmente belicoso, assim, eu acho, cara. E realmente seria legal mesmo, quem não conhece, hoje tá um pouquinho mais tranquilo lá, assim, do que era. Realmente, quando a gente era mais novo, falavam bastante, né? Tem muita gente que não faz nem ideia que aquela música do U2, né? Sunday Blood Sunday, trata exatamente disso, cara. Que é uma música super conhecida e tá tratando desses conflitos aí que parecem não ter fim nunca, né, meu? E pra redimir esses irlandeses, eu gosto muito de Transpoint, né? O primeiro filme, só que não redime nada, né, meu? Os irlandeses, esse filme. Mas o segundo, cara, por incrível que pareça, ele é mais leve e, sabe, assim, suaviza os personagens que sobreviveram no primeiro filme. Assim, não todos, né? Tem aquele Big lá, de bigode, cara, ele pirou mais ainda. Ele ficou mais louco ainda com o passar do tempo, cara. Os outros ficaram suavizados um pouco, né? São trambiqueiros, são beberrão, se drogam, mesma coisa, cara. Só que a minha dica é a continuação, né? O Transpointing 2 não saiu em todos os cinemas aqui no Brasil. Ele teve uma veiculação bem tímida, assim. E é um puta filmão legal, cara, de assistir, assim. É bem divertido, é bem legal. Se você assistiu o primeiro filme, acho que tem mais de 20 anos, não sei. Mas você reencontra aqueles personagens, é como você rever velhos amigos, assim, cara. É super divertido, assim. Eu acho que redime um pouco aí esse povo encrenqueiro, cara. Cara, é um puta de um filme, velho. Eu acho muito subestimado, principalmente, assim, para quem assistiu o Transporte 1 quando era adolescente, que nem a gente, ou jovem, né, e tá vendo 2 agora, o Transporte 2 é um filme sobre envelhecer e viver com as consequências da merda que você fez quando era jovem. Então, puta, cara, é um filme muito, muito bom. Eu acho que você é vendo dentro de um contexto, né, o 1 foi icônico e tudo mais, mas o 2 é até melhor porque ele é mais profundo, cara. Eu gosto bastante desse filme. O Reginaldo tava falando aqui do Gangues de Nova York. Coincidência, eu tava assistindo ontem. E, cara, o começo, aquela batalha campal, bicho. Puta que pariu, muito foda. Ele falou agora daquele troncamento dos 5 dedos, né? O personagem de Danny DeLewis, né? O açougueiro lá, ele faz isso, que são as ruas lá. Que ela cabe aqui na minha mão, assim, que ele liderava tudo lá. Ele mata o personagem de Lianissa no comecinho, que é o pai do Leonardo DiCaprio, né? E eu lembro que eu assisti esse filme no cinema, na época do lançamento. E na época do lançamento, eu confesso que eu não gostei muito. Sei lá, talvez eu não tivesse maturidade pra isso ainda. Mas, assim, cara, é um filme fantástico. E eu acho que talvez ele seja melhor você assistir ele em casa mais tempo. Porque o filme tem mais de 2 horas e meia de duração. É um pouco chatinho, mas, assim, é um chatinho legal, sabe? Eu gostei muito desse filme. Mas, assim, minha indicação também é um filme com o Daniel Day-Lewis, de 1993, que chama-se Em Nome do Pai. O filme praticamente replica, né, o comecinho dessa história de Inferno Irlandês, que é um pub que explode, né, mata 5 pessoas, assim, em Guildford, né, em Londres. Isso foi em 1974. Aí tinha um jovem rebelde irlandês, né, o nome dele era Jerry Conlon, e ele tava com 3 amigos, e não tinha nada a ver, eles eram irlandeses, mas, assim, por ocasião, a polícia acusou eles, e, assim, foi um maior erro judiciário da história da Inglaterra, e a história real, assim, ele passou 15 anos preso, ele só saiu em 1989, e o pai dele foi preso com ele, né, e o pai dele morreu na prisão em 1980, ele foi sentenciado a 11 anos, mas morreu antes de cumprir a sentença, e, cara, foi uma aberração, a polícia fabricou esse caso, e acusaram até a tia dele, os gurizinhos, sabe, de ter feito a bomba, sabe? Por mais que você vê que a injustiça está sendo cometida, você não tem empatia com os personagens, pelo menos você não tem empatia com o Jerry Conlon, você tem empatia com o pai que quer colocar juízo na cabeça dele. E é isso que a gente tá falando, esse irlandês chato, sabe? Mas, cara, é um filme muito bom. Eu tava vendo aqui esse Jerry Conlon, ele morreu em 2014, morreu de câncer, cara, e o cara teve muitos problemas, assim, depois que saiu da prisão, assim, esse julgamento foi reaberto, assim, e a advogada, ela teve acesso a provas que estavam arquivadas e tinha até o bilhete, assim, não mostrar a defesa nem ao juiz, sabe? Cara, é um filmaço. Cara, eu só quero dizer que o Daniel Day-Lewis é um puta de um ator, cara, puta de um ator, assim, olha, tem poucos que se equiparam no cinema, cara, assim, qualquer filme com ele, você tem obrigação de assistir, e acho que ele já falou que se aposentou, né, que eu acho, assim, uma pena, porque eu adoraria ver ele ser um mágico vento, assim, no cinema, cara, porque eu ia chorar sangue, cara. ia me emocionar, cara, assim, né, ele é a cara do mágico vento. Agora, uma pena que ele, se ele de fato se aposentou, a pena que o último filme dele tenha sido esse Trama Fantasma, porque por mais que ele tenha sido uma atuação brilhante, como sempre, né, é um filme chato, bicho, puta que pariu, dá muito sono, velho. Sofri também pra assistir esse. Cara, esse eu não vi, cara. Eu não vi. Mas até o Lincoln dele eu adoro, assim. Adoro, cara. Porque o cara tem uma presença de câmera. Assim, você se encanta com o cara, assim. Ele se transforma, meu. Assim, né? Esse Em Nome do Pai também é uma porrada o filme, cara. É muito bom mesmo, cara. Bom, e é isso aí. Esse foi o episódio número 45 do 7 Jagunços. Eu espero que você aí do outro lado tenha gostado. Lembrando que a gente continua esse papo nos comentários do post, nas nossas redes sociais, Arte Final HQ, no Twitter, Facebook, Instagram. Deixa lá teu feedback, assina o feed. Por favor, se você gostou desse podcast, curta e compartilhe. Coloca lá seu comentário lá no iTunes, a estrelinha lá pra gente. E se você for comprar seu Justiceiro Max ou qualquer outro quadrinho, usa nossos links no Amazon, no nosso site. Isso ajuda o Arte Final HQ a continuar publicando mais conteúdo relevante e gratuito para todo mundo que curte a nona arte. Gostaria de agradecer ao Reginaldo. Opa, valeu aí. E ao Mauro. Obrigado, galera. É sempre legal ficar falando aí sobre o Justiceiro. Até a próxima. E é isso. Um abraço, Jagunçada, e até a próxima. Bust my back up against the